中国国际广播电台 Aqui a Rádio Internacional da China. Aqui a Rádio Internacional da China. Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portugues.com.br. Oh.